Bastante frases aqui a respeito da Torá. Por falar nisso, era para pedir pra Raina lá passar a Torá pra Sibeli trazer aqui para nós. É. Vamos dar as boas-vindas aos nossos. Chegou mais visitantes aqui. Mais visitantes. A gente agradece. Pessoal da auditória. Aquele que está nos ouvindo também pode nos ver tanto lá www.tvisraelita.com.br. TV Israelita. Carol, estava faltando a cidade da José, Ubatuba, São Paulo. A transmissão aqui está legal, José de Buriticupu, Maranhão. É, hoje a gente vai conhecer a pequena Thalia, lá de Umarama. É, shalom a todos do Maranhão. Agora lá de Shalom. Pedi o pessoal responder se está saindo agora a bateria e o contrabaixo. Né? É, alguns estão falando que o som ficou ruim aqui, não sei. É complicado fazer o som ficar bom. É complicado. Pela internet não sai. A gente está fazendo ao vivo, a gente chegou em cima da hora aqui para arrumar. Mas aqui tá, o som aqui tá bom. Para mim tá bom. Para ele tá bom, o internauta. O internauta não importa, ele não. Brincadeira. Mais uma frase aqui. Tá ruim, mas tem que falar o que então eu vou pedir pro Gerson então pegar a resposta de todo mundo. Para mim, a Torá significa que cada um vai dar uma resposta aí enquanto eu vou lendo aqui para o pessoal aqui. Adriano de Adamantina, São Paulo. Para mim, a Torá significa... Só que se o Gerson falar, eu falar, não vai dar certo. Você está falando? Não, fala lá, Gerson, que eu vou organizar aqui. Para mim, a Torá significa o caráter do Eterno, minha razão de viver. Adriano, Adamantina, São Paulo. Um abraço para o Adriano. A gente agradece pela audiência. A Torá significa um ensino fundamental, o segundo grau e a faculdade do Eterno para o homem que ele criou. É a Eunélia, expõe entre parênteses Ruth, de São Paulo, capital. Um abraço, obrigado pela... Vai lá, Gerson, quem está aí para... Vamos sentar ali para responder? Estou enrolado no meio dos fios aqui. Não, vai... Pera aí. Quem que vai sentar primeiro lá para fazer a resposta? É, eu já dei a minha resposta, a mais criativa, por enquanto, que está ganhando. É, vocês têm que levar a sério, vai tá concorrendo a Torá. Imagine. Até eu vou falar minha frase depois, no final. Vamos lá. Tem mais uma aqui, é o Beto, de Curitiba, Natália. Para mim, Torá significa razão do meu viver. Beto, Curitiba. Ninguém quer chegar aí, né, gente? Todo mundo com vergonha. Eu estou esperando você ler aí. Não, aqui terminou. Depois eu leio mais aqui. Foi você agora. Agora é com você, Gerson. Você está sem assunto e passou para mim. Não, não. Tá bom, mas viu que bacana. Então, eu vou... Não, você vem aqui agora, Cristian. Vai, Cristian. O Cristian vai falar uma frase bem... Não. Eu ainda não formulei a minha frase. Vamos chamar as amiguinhas de Exu, então, para fazer a frase. Não, mas é para você passar vergonha. Não, mas eu passo daqui. Ô, Gerson, sabe o que é engraçado? É. Na internet, no MSN aqui, as quatro ali não param de falar quando tá ouvindo o Lehai. Tem que fechar aqui e bloquear. Agora ali não quer falar. Ninguém quer falar. Vai lá, Gerson, com o microfone até lá. Não sei se é um cara. Vai. Estamos aqui. Eu tô querendo me... O Abel fala. Chama alguém que não seja eu. Vai lá, anota aí, Carol. Abel de Curitiba. É. Abel, vai lá é pro Gerson. O Abel não é mais de Curitiba. É de Abel Grossa. Pertence a Beite Ponta Grossa. Tá? Beite Ponta Grossa. Cadê o violino? Trouxe o violino? Vou fazer uma pergunta séria para ele. Abel, Adão tem umbigo? Adão tem umbigo. Ele tinha umbigo? Eu acho que... Não. Então eu queria que ele tocasse o violino. É uma boa. Vai pegar o violino. Então eu vou chamar... Ele não respondeu a pergunta? Não, respondeu, acho que não tem. não é essa pergunta. Da Torá, Gerson. Tá. Então eu vou entrevistar aqui. A Haverá e Shaura está falando que o bazar já está funcionando lá na Sina. Ah, é? Isso. Nós vamos lá. Um abraço. Abraço. Lembrando, deixa eu falar sério agora. Está filmando aqui? Eu queria lembrar os internautas que desejam. Acho que enrolei. Ir para Israel, a caravana do Lehai em abril. Você liga aqui para a Sina, tem um plano especial para aqueles que vão na caravana do Lerain. Tem um negócio bacana de pagamento aí. Eu queria convidar aqui agora, eu vou convidar o Javier Yohanan para agradecer ele aqui o negócio, fazer um negócio. Depois eu chamo você que você fugiu, você vai ser o último. Javier Yohanan de Morama, uma cidade muito linda. E bela. Você já teve um Morama. Eu já fui lá, é legal a cidade. Shalom. Fiquei muito feliz de o senhor estar aqui hoje. Quem que riu aí? Eu fiquei muito feliz porque a gente faz algumas brincadeiras lá e a gente sabe que vocês sempre estão com a gente assistindo, né? A gente brincou e acabou ganhando uma Torá, a gente ficou muito feliz. A gente falou para o senhor vir e o senhor veio para cá. Já tem que passar o microfone para a gente ouvir o que ele fala. Ele vai fazer entrevista com a pessoa e fica com o microfone, né? Eu tô achando que eles tiraram o dia para pegar ele. Faustão não. Faustão é sacanagem. Faustão é mais magro. Tá saindo som? Veja lá. Olá. Vamos voltar então à pergunta. A pergunta não, agradecimento. Lembrando que Oi. Agora ficou alto. Não, o que eu queria, na verdade, eu queria fazer uma entrevista, fazer umas perguntas para o senhor. Uhum. Primeiro, agradecer a participação da sua família no programa Lerain. Isso a gente fica muito feliz, porque a gente sempre está vendo ali, né? A gente brinca e tal, cadê o pessoal? Estamos aqui, aqui, né? E outra coisa é que, que além dessas participações, a gente tinha comentado que queria fazer uma entrevista assim, até mais séria, uhum. apesar que o programa a gente sempre brinca, é que é com relação aos nossos jovens da congregação israelita, né, que eles às vezes precisam de um certo incentivo, e a gente tem entrevistado algumas pessoas que já têm uma profissão definida, uhum. né, que já estão profissionalmente estáveis, né, para falar um pouquinho sobre o trabalho uhum. de cada um. Né. Eu sei que o senhor é formado, né, uhum. em medicina, parece sua esposa é em biologia, né? Uhum. Então eu queria que o senhor falasse assim para os nossos jovens, né, o que representa essa uma profissão nobre, uhum. né, que a gente, eu sei que todo judeu, pergunta todo judeu dura médico, 3 horas, né? Pergunta. Todo judeu quer ser médico, é verdade. Vamos deixar ele falar um pouquinho. Então, o Javier Hanan, ele é médico, então Dr. Mauro. Uhum, Mauro Jardim. Que o senhor falasse alguma coisa. Bom, prazer estar aqui. Shalom a todos. Shalom. Né? Para nós é um imenso prazer estar aqui com os irmãos aqui da congregação. E a respeito da nossa profissão, assim, eu acho que cada um tem a sua função. Né? O Rosh Ezra, ele definiu bem ontem. A gente estava assistindo no serviço de ontem à noite. E Deus dá a cada um a sua função. O fato da gente ter ganho esse privilégio de Deus ter pedido para que a gente fosse médico, realmente é uma coisa que a gente se sente bem, se sente feliz por estar podendo ajudar diretamente outras pessoas que precisam da gente, mas, no fim, todas ajudam, né? Na verdade, atrás do médico, existem muitos outros profissionais que também são tão importantes quanto o ato da medicina, né? Tem o pessoal da enfermagem, atrás da enfermagem tem o pessoal da administração de um hospital, atrás do pessoal da administração tem o pessoal da limpeza. Então, tudo isso forma um grande conjunto. Na verdade, às vezes o médico ele chama mais atenção, mas todas as pessoas têm igual importância. É, realmente, a profissão de médico ela é um atrativo para o judeu, porque por ser uma profissão liberal, que faz com que ele seja dono de si mesmo, e a gente sabe que o povo judeu sempre tem que ter uma certa mobilidade em tempos mais difíceis, mas Deus me deu essa obra, mas também me deu as ferramentas, e a gente tem feito o melhor possível. Que bom. E hoje, para a medicina, exige quanto tempo para o jovem chegar à formatura? Se faz o vestibular, depois de terminar o segundo grau. O curso são de 6 anos, é um curso que ele dedica-se bastante, porque ele é em período integral. Não é um curso que dá para a pessoa é estudar e trabalhar. Ela tem que se dedicar integralmente ao curso, né? Mas existe, eu me formei na Universidade Federal, então eu não tive custo nenhum, né? Inclusive, quando eu cursei a medicina, meu pai já era falecido, só tinha a minha mãe, a gente não tinha ficado em boas condições, mas mesmo assim eu consegui terminar o curso. Depois do curso vem a residência, que é a especialização, mas aí você já é médico, você já pode atuar como médico clínico geral, e se você quiser uma especialidade depois, você faz a residência, né? Eu fiz mais 3 anos de residência, que em cirurgia geral e do aparelho digestivo, então foram 9 anos ao todo de curso. E depois eu fiz mais uma especialização em terapia intensiva, também sou especialista em cuidar de pacientes de UTI. Então, são pelo menos aí, só de estudo, depois do segundo grau, uns 10 anos. Ô, Jorge, tem uma pergunta, tá no mesmo assunto, aproveitar o assunto. Primeiro, agradecer a audiência. Eu quero saber por quê. Primeira pergunta, por que que eles gostam do Lehrheim? O que que eles acham de interessante nesse programa que não tem nada? Eu e a Mariana, nós gostamos muito do Lehrheim, porque gostamos de todos também, né? Do Shavua Tov, mas o Lehrheim, ele é muito descontraído. Eu acho que é uma forma interessante de mostrar o judaísmo para outras pessoas. E o judaísmo, a gente tem a parte ritual, a parte formal, mas a gente sabe que o judaísmo também é muito alegre, né? Mesmo em Israel, quando a gente está lá, a gente vê que o judeu é um povo alegre, um povo festivo, um povo brincalhão, né? Sempre dentro de uma seriedade, mas é algo que eu acho que atrai principalmente o jovem. Eu acho que esse programa, ele é fundamental para a congregação e para todas as outras pessoas que queiram conhecer melhor o nosso povo. E para nós, às vezes a gente não tinha essa noção, mas existem internautas que são cativos, assim. Ah, sim. Vocês de Umuarama, o pessoal que era de Imbituba agora está em Brusque, o Zaken Yohanan, que sempre deram a força e deram os brindes também, né? Mas uma outra pergunta na área da medicina. É verdade, né? Tem que ter dom para ser médico? Não, tem. Uma pessoa que olha o sangue e desmaia? Não, isso não tem nada a ver. Isso não é padrão, porque eu era uma pessoa assim, eu não podia ver sangue que eu fugia, né? Então, eu acho que isso daí não tem nada a ver. A hora que você sente uma aproximação, uma vocação para a medicina, eu acho que o fato de você poder ver sangue ou não, isso é indiferente. Tá? Você pode entrar, que lá dentro você vai se aperfeiçoar, você vai se acostumar com as coisas e tudo vai correr normalmente. Isso é um incentivo para mim, que eu não posso ver sangue. Não, pode, não tem problema nenhum. E mudando também o assunto agora, sobre Israel. O senhor esteve lá em Israel. Vale a pena essa viagem? Ah, vale a pena, né? Eu sou meio fã de carteirinha de Israel desde o ano 2000, que eu vou praticamente todo ano para Israel. Essa vez eu fui com a congregação, que foi uma experiência bem diferente. A Mariana, também minha esposa, já foi 2 vezes. É um roteiro diferente. É um roteiro diferente. Eu acho que essa forma de ver Israel foi uma forma assim, muito singular, né? A gente sabe que valeu a pena mesmo, pretendemos ir novamente, né? Não agora que a neném está pequenininha, mas assim que ela tiver uns 2, 3 anos, a gente pretende já viajar para lá. O Lehrheim está fazendo uma caravana em abril. Em abril, a gente está sabendo. E nós pretendemos fazer um negócio bacana e fazer até a transmissão de lá. Ótimo. Nós estamos nesse projeto, vamos ver se a gente consegue, né? Uhum. O senhor acha que dá certo isso? Eu acho que dá. Eu acho que dá, sim. Eu acho que dá. Dá certo, então. Isso. Porque a gente brinca, mas por exemplo, o Rosh Moshe já esteve lá também. Eu acredito que ele deva estar na nossa viagem do Lehrheim também. E a gente está... Não, é porque o pessoal está pensando que a gente está brincando, né? Sim, não, então, mas... A caravana é um projeto para abril, né? E a gente está falando, a gente quer ir mesmo, né? Então, tem até um plano especial da Sina para quem quiser ir. Aliás, é um mês excelente para se viajar para Israel. Eu acho que abril, maio é muito, muito bacana mesmo. É uma meia estação e... Até eu aproveitar, o senhor fala um pouquinho lá, que com a companhia do pessoal da congregação israelita, houve toda uma programação, né? Uma visitação diferente. Diferente. Da que o senhor havia feito. Isso. Ah, sim. Sim. Vale a pena aí. Vale a pena. Eu acho que quem se sente judeu tem que fazer uma peregrinação judaica mesmo, né? Não se deve ir a locais que envolvam idolatria e outras coisas desse tipo, né? Tem alguma pergunta do internauta para o Dr. Mauro? Não. Eu queria que ele completasse a frase. Afinal, ele é o doador da Torá, que a gente vai presentear um internauta aqui. e completar essa frase tão difícil que é. Para mim a Torá significa o quê? Para mim é o código da vida. Na verdade, essa frase não é minha, é de um rabino tradicional, que ele diz que na Torá tudo que se tem, se precisa, desde a criação do homem até o fim dos tempos, ali está, né? E ela representa o DNA da vida, o DNA do universo, não esse DNA que a gente conhece, mas o verdadeiro DNA de Deus. Tá certo. Bacana. Ó, vou ler mais algumas frases aqui. A Torá é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o Israel de Brusque, que mandou para nós. A Zelinha de Campinas mandou também uma frase aqui. Para mim, a Torá é a transliteração de pensamentos divinos, os quais nos conduz a uma vida inteiramente santificada e perfeita, reflexo de Hashem. A Zelinha de Campinas. Inclusive, semana passada teve o projeto A Rede lá, né, Christian? Campinas. Eu tava vendo. Paulínia, né? É, porque foi na Câmara Municipal lá, tinha muita gente, a gente tem que dar os parabéns pro pessoal de São Paulo que organizou aquele evento, tava muito bonito mesmo. É, acho que tinha cerca de 300 pessoas lá. Everton, para mim a Torá é a voz de Deus, o Everton lá de Rio do Sul, Santa Catarina. Sabe o que é mais legal do Lehi? Acho que é essa diversificação de cidades, estados. A gente estava com o pessoal do Japão agora, e Santa Catarina, Maranhão. Eu não conheço nenhum desses estados, só do sul que eu conheço, mas é legal a gente conversar com as pessoas lá de cima, lá que a gente nunca vê. Talvez a gente não vai ver no congresso, muita gente participa aqui, mas não vem no congresso. E até pedir para o Gerson fazer o convite para o congresso, gente. Você pode já fazer as suas inscrições aqui para o congresso, quinto congresso de adoração israelita em Curitiba, que será realizado no Colégio Militar. É uma instituição bastante segura. E você pode entrar no site www.israelitas.com.br e fazer sua inscrição. Ali tem todas as regras de conduta, valores, enfim. Por ali você pode já cadastrar seus dependentes, seus filhos, quem vai estar aqui. É bom fazer isso logo, porque para entrar nas dependências do Colégio Militar é necessário um crachá da SINA. Se você deixar para a última hora, você não recebe esse crachá. Então é bom se apressar. E eu queria que o senhor apresentasse aqui para nós. Está faltando até aquela outra cadeira. Porque você tinha colocado três. A outra é a sua ali do lado ali. Hã? A outra é a sua ali. Não, tinha três aqui. Eu queria que o senhor apresentasse a sua família. Ah, tá legal. Hoje veio comigo a minha mamãe também, que é ela que está de véu azul. Dona Manuela, a Dona Nice, que é a mãe da Mariana. E aqui a minha esposa, a Thalia mãe, com a nossa pequena Thalia filha. Já está famosa na internet. Essa nossa pequena Thalia. Agora está com 2 meses e 6 dias, né? E já está trazendo muita alegria para a gente. Bom, já trazia desde. Inclusive, quando nós viajamos para Israel, a Mariana estava grávida dela, quando a gente foi agora com a excursão da Sina, a Mariana estava grávida e agora ela nasceu. Né? Então, ela pode dizer que ela já foi em Israel. Já foi em Israel, já foi em Israel. Já foi. É verdade. E Gerson, está aberto aí para o internauta fazer alguma pergunta aqui, por favor? Os internautas estão escutando a entrevista, mas... O pessoal que está aqui também pode. Então você pode fazer uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade, assim, uhum. Meio que do Lehi mesmo. Uhum. Se o senhor assiste o Dr. House, o que o senhor acha? Você sabe que eu já assisti alguns episódios. Eu acho é compatível? É compatível, né? Mas assim, ali eles pegam, às vezes exageram um pouco em algumas coisas, mas o House é um programa assim que dá uma boa noção mesmo do ato médico. Nele, então. Nem sempre. Ele tem umas partes dele que são meio problemáticas, a gente não... Pode dizer que o senhor é o Dr. House da família. Alguns me chamam, mas eu não... Não, então tá. Casou bem. Mas os médicos, em geral, têm essa fama de ser duro na queda, assim, não ter muita simpatia com o paciente? Ou... Não. Eu acho que cada médico tem uma personalidade, né? Tem médicos que eles são um pouco mais antipáticos, outros são mais simpáticos, mas eu acho que esse envolvimento humano do médico, ele vale muito, sabe? Eu acho que... E cada vez mais... Não é só a doença. É difícil encontrar médicos assim que quando meu filho nasceu, o Pablo, primeiro filho, então fiquei procurando um pediatra interessante. E era complicado de achar. Até um, daí eu fui visitar esse um. Na outra semana, a esposa dele foi visitar a gente em casa. Mas eu achei interessante, ela foi ver como que era a nossa vida. Então. Mas hoje o médico tem que ter essa visão humana, porque quase 70%, por exemplo, na minha experiência clínica, na minha clínica, quase 70% dos pacientes que eu atendo são de doenças psicossomáticas, ou seja... É doenças, a mente doente fazendo o corpo ficar doente. Então, se a gente não tem essa visão, a gente não consegue tratar bem o paciente. O que, que é, Gerson? Não, eu fazer pergunta, faço você. Não, eu estou aqui com a internauta aqui. Eu sou meio tímido aqui. E, não, essa é a realidade, esse negócio de o médico ser mais humano assim... Até para tirar aquele estigma, aquele medo que a gente tem de ir no médico. Ah, sim, mas eu acho que hoje não se cabe. Antigamente o médico era muito colocado num pedestal, sabe? Eu acho que hoje não se tem mais isso. Acho que hoje a relação médico-paciente ela ficou muito mais próxima, muito no mesmo nível. Até porque o mercado da medicina abriu muito, tem uma faculdade de medicina em cada esquina. Lógico, exatamente. Isso daí exige até que o médico seja mais acessível ao paciente, né? Isso é um lado bom. E nisso de ter uma faculdade em cada esquina, aqui em Curitiba você brinca que se você perder a identidade em frente a uma faculdade, eles ligam dizendo que você passou. E é verdade mesmo. A medicina hoje a gente se encontra... Até para você, o internauta que tem interesse, ele tem que saber selecionar muito bem uma faculdade de medicina. Porque às vezes ele pode entrar fácil, mas pode depois não conseguir uma fatia de mercado boa, porque não vai ser um médico bem preparado, ele vai ter dificuldade de se entrar numa residência, que na verdade é outro vestibular. Então é preferível que ele se prepare bem, faça uma boa faculdade para que ele tenha uma boa carreira depois. Eu sou adepto da frase que estudar não dá futuro, né? Que dá futuro é você... Claro, você tem que estudar, lógico. Mas não basta você ter o diploma na mão e ser um péssimo profissional. Exatamente. Né? Eu já prefiro não ter o diploma e ser um bom profissional, porque certo. Eu bato naquele que tem diploma daí, né? Toda modéstia. Uhum. As escolas de medicina, elas conhecem que a Universidade Federal, a PUC, e a Universidade Positivo, né? Sim, são bem conceituadas, né? Conceituadas. Isso. E eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos dentro da universidade e vi que existe um zelo, assim, da parte de coordenação, né? Ah, sim. Eles pegam desde a graduação, o pessoal da pós-graduação, que eu tive mais contato, eles acompanham desde a graduação. Isso. Acompanham, não, esse daqui e tal, vamos dar um suporte. Isso é verdade. Com certeza, A relação do professor de medicina e do aluno de medicina é quase uma relação de pai e filho. Ele meio que adota a gente mesmo, sabe? E a gente convive com eles durante muitos anos, então vai se criando uma relação muito, muito bacana, né? E depois que a gente se forma, a gente permanece com essa relação. Eu tive um ano retrasado, eu tive que fazer uma cirurgia em mim, né? E eu procurei um ex-professor meu lá na faculdade que eu fiz. Então a gente nunca perde esse elo de comunicação e dessa confiança que a gente adquire com o passar dos anos. Né? Gerson, vamos tocar uma música, daí nós vamos abrir para o internauta fazer a pergunta. Queria fazer pergunta para Javier. Só fazer mais uma também. A gente está aqui com o Dr. Mauro, Javier Hanan, conhecido por nós, e que é médico, e você pode fazer sua pergunta aqui. É raro o Lehrein ter um doutor, não, né? Doutor em palhaçada tem eu, Gerson. Perguntar se você... teve a oportunidade de exercer a medicina fora do consultório. Assim, quando, por exemplo, esses dias eu presenciei um acidente de trânsito, né? Muito grave. Daí, de você exercer nessa situação. Eu já tive a experiência que eu fui médico do exército, né? Eu trabalhei um ano no exército e meu destacamento era um destacamento de fronteira. Então, eu tive a boa oportunidade, sim, de atender comunidades isoladas lá no Alto Uruguai, sabe? Então eu participei muito disso. E trabalhar em campo, era um batalhão que construiu uma rodovia lá no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Então eu atendia o pessoal que se feria em campo. Então eu tive bastante contato com essa experiência fora de ambiente hospitalar. É interessante, né? Lembrando, internauta, que nós vamos sortear uma Torai para você participar do sorteio. O Gerson vai falar quase. Aqui, ó, chegou uma pergunta para o doutor aqui. Gerson, pergunta para o doutor se realmente temos 248 órgãos e 365 nervos no corpo. Essa é uma pergunta de anatomia, né? Mas é o que a gente sabe é o seguinte, com as pesquisas, que os ossos são definidos, é isso mesmo, né? Agora, em termos de nervos, de músculos, de tudo, a gente sabe que cada dia se descobre coisas anatômicas que não se descobriam antes, né? Então, isso não é uma coisa que dá para a gente definir com certeza. Os ossos, sim, sim, os ossos não vai aparecer mais. Então, eles fazem essa pergunta por causa do 613, isso, né? É, dos mandamentos, isso, né? É o Guedes que está fazendo essa pergunta. Na verdade, isso é uma coisa simbólica, né? Que engloba o ser humano como um todo, né? Cárceres. Mato Grosso. A gente fala cárceres porque ele fica preso na biscoitaria lá, trabalhando. O Guedes insiste em assistir o nosso programa e não só. Aliamos, coitado. Lá tem muito peixe. Mora nosso coração, Guedes. Tá, o que nós vamos tentar aí? É o Everton. Ele vai tocar o violino agora também, não? Então vamos tocar um. Vamos tocar e vamos abrir então para o internauta fazer a pergunta. Engraçado, daqui ninguém tem pergunta, acho que ninguém vai no médico aqui. Todo mundo saudável. pelo menos saúde tem, cérebro está faltando. Vamos lá. Vamos tocar um. Qual? Do meu médico, ele falou que não preciso correr. Ah, é, depois eu tenho essa pergunta para o Dr. Mauro. O Gerson é uma pessoa saudável, cada dia ele está com uma doença. A gente não sabe. Hoje ele estava passando mal por causa do som. Amen. Voltamos ao vivo com o programa Lehai. Oi, oi. Ao vivo, então, o programa Lehai aqui. Chegou bastante pergunta do Dr. Mauro agora. E também a gente quer avisar o internauta. Estão falando com o microfone do Gerson, está saindo. Oi, oi, oi. É, avisar ao internauta que ele pode participar do sorteio da Torá, completando a frase, para mim a Torá significa... E tem muitas... Deixa eu ver aqui, Carol. As pessoas que estão concorrendo aqui. Judásio Campinas, William de Rondônia, Leanderson de Aracaju, a Josi de Ubatuba, a Raina de Curitiba, a Esther de Cuiabá, o William de Barbosa, Minas Gerais, o Thiago de Balneário, a Tsuriel de São Paulo, a Adriana, a Damantina, Eunélia, São Paulo, Beto, Curitiba, Ponta Grossa aqui, o Ariel, Abel de Curitiba, de Ponta Grossa, a Lúcia de Mogi das Cruzes, a Zelinha de Campinas, a Nilce de Guaíra, o Israel de Brusque, Everton, Rio do Sul e a Nehamá de Campinas. Puxa vida, bastante gente. É, vamos ver aqui, deixa eu achar uma pergunta aqui. Uma pergunta ao médico. Ele já passou por experiência de ter que escolher entre um paciente e outro que iria sobreviver? Pode falar. Graças a Deus, no hospital que eu trabalho, é um hospital bem tranquilo, onde que a gente tem um grande número de leitos e que não tem necessidade da gente passar por esse tipo de escolha. Mas, infelizmente, existem alguns colegas que eles têm que passar por essa escolha, né? E nessa hora, realmente, é muito difícil e se usam muitos critérios para definir isso, né? Não é são critérios aleatórios, né? Vai se ver qual paciente que realmente tem mais condição de sobrevida, aquele que vai exigir um recurso que seja mais simples naquele momento também para que ele possa ser salvo, né? Então, o tipo de doença que o paciente tem, então tudo isso é envolvido nessa hora. E, infelizmente, alguns colegas em centros maiores cada vez mais estão de frente a esse tipo de situação, mas comigo... Mas o senhor já aconteceu de pegar caso e óbito? Ah, né? Sim, eu convivo com a morte diariamente, porque eu sou responsável por uma UTI, né? Então, eu, além de eu ser um cirurgião, de fazer muitas cirurgias, eu também sou responsável por uma UTI. Então, eu convivo com a morte diariamente. Certo. Então, essa pergunta foi da Nehamala de Campinas. O Alan, como sempre, quer se intrometer aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais frase. Eu queria também fazer uma pergunta enquanto você acha aí, Jássio. O que o senhor achou da nova Beit? Achei muito bonita. É, acho a que sinagoga, Sina, né? É, também. Acho que a Sina já estava merecendo uma sede. E a gente sabe da luta, do trabalho de toda a congregação, né? Da perseverança. Eu acho que todos estão de parabéns. Tanto os nossos líderes, como toda a congregação, como todo, de todo o Brasil, né? Não só aqui de Curitiba, né? É, hoje a sinagoga está fechada, né? Uhum. Não vai dar para o senhor conhecer ali. Não sei se o Roche Esga vai aparecer por aqui. Pelo jeito não, né? Ele disse que ele quer... Não. Vamos deixar lá fazer perguntas, senão... Não, eu queria perguntar para o senhor se o senhor pode relatar para a gente algum caso que tocou o senhor, assim, que o senhor teve contato. É, na verdade, a gente acaba se envolvendo com quase todos os casos, né? Mas... Eu acho que quando envolve criança, eu acho que é mais sério, assim, sabe? A gente, às vezes, atende muitas crianças que são acidentadas e... Então, eu acho que nessa hora a gente pesa mais. Mas o médico, ele sempre tem que manter uma serenidade, né? Porque se você entrar também com um lado emotivo muito grande nessa hora, você não consegue ajudar o paciente. Então, não é que o médico se torna frio. Ele tem que ser, muitas vezes, frio em horas decisivas para que ele possa... ajudar a salvar uma vida. É... Depois do Dr. House, ninguém apareceu lá mancando assim, né? No hospital, andando com medo. E, Jéssica, agora eu queria perguntar para a Ravera Thalia lá. Tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, santo de... não faz milagre. Se ela precisar de um gastro, se ela vai procurar o Dr. Mauro, se ela vai em outro doutor. Primeiramente, shalom a todos, aos internautas e ao pessoal aqui. Não, mas não é bem assim, né? Porque, na verdade, é o contrário. Qualquer dorzinha, a gente corre para ele. Ai, que dorzinha aqui, dorzinha ali, né? Mas unha. Sempre tem um remedinho perto e a gente acaba pedindo pro santo de casa mesmo. Nesse caso, o santo de casa faz milagre. Faz milagre. Eu tenho, assim, a minha família, já operei irmãos meus, já ajudei cirurgia na minha mãe. Então, já tive, infelizmente, um irmão que foi a óbito também comigo, porque a família, ela acaba criando uma confiança muito grande na gente, e eles não querem procurar outra, e eu acabo tendo que resolver. Mas eu consigo manter uma certa frieza, uma certa racionalidade nessa hora, para a gente poder ajudar também de uma maneira técnica, né? Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui, Jess. É do João Gilberto de São Paulo, não o cantor João Gilberto, é outro João Gilberto. O que, que o doutor pensa a respeito do avanço genético, célula-tronco, células-tronco, a respeito dessa? Eu acho que isso daí é um grande avanço na medicina. Inclusive, a médica que desenvolve isso no Brasil é uma judia, como que é o nome? Maiana Zatz. E eu acho que isso daí só vai vir a ajudar a todos. Eu acho que Deus dá a ciência, eu acho que nada que se está se fazendo é para modificar a vida ou criar outro tipo de vida. Eu acho que simplesmente é para ajudar mais e mais as pessoas. A gente pode, às vezes, até criticar quando a gente não tem alguém na família ou alguém próximo que precise de uma solução desse tipo, né? Então, eu acho que é um avanço. Tem uma pergunta aqui que foi semelhante à do Alan. Qual foi o tratamento clínico que mais comoveu com todo esse tempo de medicina? É do Everton. Acho que é difícil assim selecionar um, sabe? Mas eu acho que algumas crianças acidentadas que eu já atendi, eu acho que foram as que mais mexeram com a gente. Uhum. Eu assisti um filme, uns tempos atrás, chamado Awake, lá é A Vida por um Fio. Não sei se tem fundamento isso, mas isso, quando a pessoa toma uma anestesia geral, algumas conseguem dormir, outras ficam acordadas, sentindo a dor, mas não conseguem se expressar. Acontece isso? Pode acontecer, porque a anestesia geral, ela é dada uma medicação hipnótica que faz o paciente dormir. Ela tem uma medicação realmente anestésica, que tira a dor, e ela tem uma outra medicação que é um relaxante muscular. Então, são três tipos de medicação. Então, pode ocorrer, às vezes, numa falha do medicamento, dele tomar a medicação hipnótica, a medicação relaxante muscular e a medicação analgésica não funcionar. Então, o paciente, ele não consegue acordar, não consegue se mexer e sente dor. Mas isso hoje é muito raro de acontecer, é quase impossível, né? Mas existem alguns casos na medicina relatados sobre isso. O filme é legal, esse Awake é interessante, filme. Angelita de Campinas, como é a vida de um judeu na rotina de um hospital? E como gastro, quais as orientações alimentares que dá aos pacientes? E se leva em consideração os ensinos da Torá a respeito das restrições alimentares? Ah, né? Com certeza. Eu e a Mariana, a gente vive uma vida assim, o mais judaica possível mesmo, em relação à nossa alimentação, em relação à guarda do sábado. Como médico, muitas vezes a gente não consegue guardar totalmente, porque a gente tem muitos pacientes que são internados, que estão doentes, que estão operados. Então eu tenho que passar a visita no sábado, né? Mas na minha cidade, todos já sabem da minha fé, todos me conhecem, os meus amigos também sabem, todos eles respeitam e procuram, na medida do possível, também me auxiliar, né? A dieta kasher, eu falo que é a dieta ideal para gastrite, né? Porque ela cura todas as doenças, né? Uma alimentação pobre em colesterol, ela envolve muitos cuidados de não misturar carne com leite, que a gente sabe que não é legal para a digestão, né? Ela proíbe o peixe de couro, que é um peixe de difícil digestão. Então, eu acho que a alimentação kasher, eu e a Mariana, a gente tem aprendido muito, muito, né? E, na verdade, é uma obediência a Deus, né? A hora que a gente está selecionando nossos alimentos, a gente está obedecendo uma ordem do Eterno, né? Eu queria fazer uma pergunta para... Tem mais alguma do internauta aí? Tem um monte de perguntas. Tem, né? Está chovendo. Eu queria só o Guedes está falando aqui para a gente... Tudo bem, pode continuar falando, mas que filmasse mais as meninas da dança. A gente vai falar para o Oxixá e ligar para ele lá... Nós vamos filmar o Rosh Chai para ele, tá? Também lá no país dela também. Vou filmar o Rosh Chai, falar pro Guedes. Filmar o Alan pro Guedes. Mas tem uma pergunta muito séria aqui, Gerson. Antes de você fazer a sua. Pode fazer. Essa pergunta veio do internauta, ele não quis se identificar. O internauta gostaria de saber se o dedão, a unha encravada do Rosh Ezra, tem realmente cura pela medicina ou é um caso extremo? Não tem sim. Só pro House mesmo. Ele está indo para Israel para continuar a segunda fase do tratamento dele, segunda viagem, que vai afundar o dedo no Mar Morto lá. Isso. O meu medo é estragar o Mar Morto. Pode cair. Vai necrosar o mar lá. Mas os aqui na BES tem uma pergunta séria aqui. Por favor, pergunte ao Javier, por que tantos termos na medicina derivam do grego? Se tem alguma... Na verdade, toda a ciência mais moderna, ela deriva muito da Grécia. Né? A Grécia, na verdade, é o berço de quase toda a nossa cultura. Até a cultura judaica foi, de certa maneira, influenciada pela cultura grega, né? E os grandes médicos, por exemplo, o pai da medicina era grego, né? Então, acho que tudo isso daí vem daí. Tá, aí ele faz outra pergunta também, não estou deixando o Gerson falar hoje. O seu parecer, o parecer do senhor a respeito da doação de órgãos e se tem algum parecer a respeito do judaísmo sobre a doação de órgãos? Eu não posso responder a algum parecer a respeito do judaísmo, mas eu acho que doar órgão também é uma... Falando como médico, eu acho que isso daí é um ato de doar vida, né? Eu tenho muita experiência, nosso hospital faz transplante de rim e faz transplante de córnea também, e a gente vê como é importante para a pessoa que recebe o órgão e para a família do paciente que recebe o órgão poder saber que ele vai poder conviver mais tempo com aquele ente querido. Né? Sem contar o sofrimento que se vai tirar daquela pessoa. E a gente sabe que depois que a gente parte desse mundo, que vamos para o pó da terra, a gente não vai usar mais nada. Né? E no dia da nossa ressurreição, Deus vai... Não vai precisar desses órgãos para fazer a nossa ressurreição, né? Na minha opinião. Né? Gerson, faça sua pergunta. Agora que eu esqueci o que era, você passa para eu perguntar, né? Então vou deixar para o... Alguém aqui, alguém tem pergunta? Alguém tem uma pergunta, Roxo? O pessoal gosta, o pessoal pergunta bastante. Eu queria saber, um caso atual aí, esse sequestro que houve em São Paulo, lá, a opinião do senhor a respeito, se houve falha da polícia, se... Tem tudo a ver com medicina, que os médicos não conseguiram reanimar. Eu acho assim, eu até comentei também com a Thalia, minha esposa, porque a gente, assim, criticar depois do acontecido é muito fácil. A mesma coisa quando envolve, às vezes, entre aspas, um erro médico, né? Mas naquela hora ali, eu tenho certeza que os policiais estavam querendo fazer o melhor, como muitas vezes o médico, na hora de uma cirurgia, ele está querendo fazer o melhor. Nem sempre acontece como a gente espera, tanto num caso daquele como numa cirurgia. E, porque ali envolve muitos fatores, não só fatores técnicos, mas fatores emocionais, de logística. Então, eu acho que aqueles policiais, eles fizeram o melhor deles. Infelizmente, não foi possível salvar a vida da menina, né? Mas eu acho que eles fizeram o que foi possível na hora, e eu tenho certeza que o estresse foi muito grande. Então, eu não gostaria, assim, de penalizar eles, nem quem sou eu, né, para fazer isso. Tá? Eu acho que eles fizeram o melhor possível, né? Agora, tem um caso já aqui. Meu filho tem problema de pele. Essa pergunta é lá do Japão. Gostaria de saber se, através do exame de sangue, dá para saber qual é o seu tipo de alergia. Ele tem isso desde... 10 que nasceu, desde 10 anos. Existem alguns testes alérgicos, mas eles não são feitos através do exame de sangue, eles são feitos através de PET test, que é um teste que se faz na pele mesmo do paciente com alguns alérgenos possíveis. Né? Então, está respondido para a Mari, lá do Japão. Quer tocar mais uma música, não? Você tinha uma pergunta? Estou esperando sua pergunta. Não lembro. Não, é que tá bom as perguntas aí, né? Tem. Hoje o programa está sério. Hoje é um programa especial, em função até do presente que o Dr. Mauro deu para a gente, que é o sorteio da Torá hoje. Nós resolvemos fazer um evento especial que a gente achou que merecia, né? Pelo evento, nós íamos fazer sorteio em outros programas, não, vamos fazer um negócio especial, já que é uma Torá, fazer. Mas isso daí é o mínimo que eu e a Mariana podemos oferecer à congregação. Vocês que não fizeram o nosso casamento, o povo se deslocou tudo lá para o Morama para fazer. Mas a gente ficou muito feliz. Vamos continuar então com as perguntas, não sei se... acho que a pequena Thalia deve estar. Está mamando. Está mamando agora, tá. Pedir para o pessoal continuar mandando as frases, né? O pessoal parou de mandar. O pessoal está mandando, eu que não estou lendo mesmo. O pessoal está mandando. Então, para quem não lembra, o que é a frase? Torá significa vida. Para mim, Torá é árvore da vida. É o Boaz lá de São José dos Campos, né? O Márcio. Para quem quiser concorrer então a Torá, é só pegar. Olha, não tem pergunta. Vai lá, o Rosh Moshe vai perguntar. Vai. É, só que daí dá tempo, às vezes, a gente voltar atrás, né? Então, mas é, todo ser humano é falível de falhas, né? Não, não, não existe. Aquele médico que diz que nunca falhou, que nunca errou, eu peço a vocês que vão pedir outra opinião, porque não existe o médico perfeito, que nunca... Ah, sim. Eu, por exemplo, eu faço cirurgia. Toda vez que eu indico uma cirurgia para um paciente, eu faço questão que ele peça outra opinião, para que ele tenha no mínimo duas opiniões que avalizem aquela indicação cirúrgica. A não ser, lógico, no caso de urgência, né? Que chega lá um acidentado, um baleado, alguma coisa que não tem muito o que discutir. Mas uma cirurgia eletiva, eu sempre recomendo ele pedir mais de uma opinião. Tá certo. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Israelita. .com.br e também para a TV Israelita, se você está nos vendo, pode participar também pelo MSN, radioisraelita@hotmail.com e fazer a pergunta aqui para o Dr. Mauro e participar do Lehrheim para ganhar uma Torá. E a pergunta para a Torá, participar do concurso, do sorteio é... Na minha vida, a Torá é 3 pontinhos. Tem um elogio aqui para você. Esse caveiro gordinho é muito engraçado. Ele esquece. Muito obrigado. Foi o Matiarro que falou isso. Eu não sei de onde que ele é. Nem é bom falar de onde ele é, senão você vai pegar ele, né, gente? E olha que o Jéssico, quando era mais novo, era um cavalo. O Gerson é forte. O Gerson não é gordinho, é forte. O William Azevedo está dizendo, realmente o que o doutor diz é verdade. O médico hoje em dia deve ter, além de competência, simpatia, porque se ele não for simpático é colocado como um mau médico, né? Às vezes o doutor é... O médico é bom, mas é antipático, assim. Consegue... Como é o caso do House, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para o doutor. Foi lançado um livro chamado A Medicina do House? E diz que é um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Eu acredito mesmo. Que conta todos os casos que o House resolveu lá, Dr. House. Ele está de sacanagem comigo. Uma vez que eu lembro de uma pergunta, ele corta lá. Faz a pergunta. Vou fazer rapidinho a pergunta. Vamos tocar a música, Cristian. A gente sabe, tem algumas. O povo judeu sempre teve grandes nomes em toda a área de ciência. Né, área de medicina, matemática, engenharia, sempre ele está na ponta. Uhum. O fato do senhor ser um israelita e fazer parte do povo judeu, isso influencia as pessoas também procurar o senhor? Você sabe que eu já tive pessoas que marcaram consulta por causa disso. Influencia sim, eu acho que sim. E aliás, o povo judeu ele sempre destaca. Apesar do povo judeu representar em torno de 0,3% a 0,5% da população mundial, sabe-se que 25% dos prêmios Nobel são de judeus. Isso que eu digo assim, de judeus que sabem que são judeus. Foram muitas pessoas que são judeus, de sangue judeu, e nem sabem que eles têm essa identidade judaica. Então, acho que o povo judeu, realmente, graças ao Eterno, né, é um povo que se destaca e por isso que ele está vivo e presente no mundo até hoje. Fizeram a pergunta finalmente. mais um caso clínico e sério, não é para dar risada. Ó, a gente vai cobrar, vamos cobrar pelas consultas. Vamos cobrar todos esses que estão fazendo a consulta aqui, por favor, remeter o dinheiro. Teve uma do Japão, né? Então tem que cobrar mais caro. Ó, tem problema de diarreia crônica. Não é para dar risada, é séria a pergunta. É porque é feito no Lehrheim, acho que é brincadeira. É um chamacho lá do Rio Grande do Sul. Tem problema de diarreia crônica. Quando vou viajar, principalmente, já fiz colonoscopia e não deu nada. O que pode ser? Não viaja mais. O fato de ter feito colonoscopia e ter dado normal já é um grande passo. Mas se ele fez uma colonoscopia há mais de 2, 3 anos, eu recomendaria talvez fazer outra, porque uma das grandes causas de diarreia crônica é a colite crônica, né? Exige um tratamento muito específico. Colite crônica é uma inflamação crônica do intestino grosso, né? E é um diagnóstico que é feito através de colonoscopia, tem que se fazer uma biópsia desse intestino, e é um tratamento que a longo prazo, que dá um bom resultado, mas precisa ter um diagnóstico muito preciso. Então, se essa colono que ele fez já foi, fez algum tempo, eu acho que eu recomendaria ele procurar algum outro colega lá na cidade dele e fazer novamente uma investigação. Diarreia crônica é um grande problema na medicina, mas que tem tratamento. Às vezes envolve mudança de dieta, de comportamento. É, a pergunta foi do Shamashi Ohanan, lá do... ele que ganhou o chapéu semana passada. Mas agora vou dar... ele pediu para citar. Pediu para citar. Vocês que não estão levando a sério. Esse fato dele falar que acontece quando ele, quando ele viaja, será que não é um pouco psicológico? Pode ser sim. Existe a diarreia que a gente chama psicológica. Às vezes a pessoa ela vai fazer um concurso ou vai fazer uma viagem, se cria uma ansiedade tão grande que leva ela a ter essa diarreia. Nesse caso, o que a gente faz é tratar com ansiolítico, né? Além de fazer uma recomendação para a pessoa ficar mais tranquila, né? Se dá alguns tranquilizantes mais tranquilos, né? E a pessoa melhora bastante. Ele está citando que ele fez o exame colonoscopia, né? Em dezembro do ano passado. Ah, não. Então não tem necessidade de fazer outro. Não precisa fazer outro. Né? Não tem necessidade. Não precisa fazer. Vamos para uma música agora? Deixa eu passar a receita aqui para ele. Então, quantos dias de atestado? Hoje em dia está mais difícil conseguir atestado, né? Está mais difícil, graças a Deus. Graças a Deus, nada. Para mim é terrível isso. Nós vamos tocar mais uma música? Vamos fazer que levar no domingo. Vamos tocar mais uma. Daí depois tem o especial do pessoal do grupo de dança, que eles vão dançar com o CD. O que é, Cris? Vamos tocar uma música agora. Daí no outro, na próxima o pessoal vai fazer especial, o pessoal do grupo, né? Isso, é o Ratique agora ou não? A Lavera Meire. E no meu caso, que sou solteiro, tem solução? Chegou, acabou de chegar aqui o presente que a gente vai sortear, tá ali. Para mim, a Torá é o caráter de Deus revelado a nós, o amor dele para a humanidade. Ao ver as citações de pecado. Pecado, a letra muito pequena. Essa foi a resposta lá do Uriel, do Yoshua Ben Uriel em Aracaju. Yoshua de Aracaju. Qual música que vai, Christian? Fica, dona Tá. Essa vai para o Congresso. Lembrando que hoje começa oficialmente os ensaios para o Congresso, né? O grupo de louvor está se reunindo. Até o fim do ano. Lembrando que esses ensaios estavam individuais, né, Christian? Oi. Christian, os ensaios estavam individuais, né? Oi. Cada um fazia agora. Não, os ensaios aqui em Curitiba, para o Congresso, dois juntos é o ensaio do grupo de louvor, do grupo de cântico. Daí o pessoal de fora que vai apresentar a dança é individual. Tá certo, então vamos para a música agora. Vamos lá, Kiga Donatá, vai. Go in, I'm dia. Três também. Energia. Hoje vai até uma hora, né? Pergunta da Mirva. Vamos começar com a pergunta da Mirva. Não, eu queria perguntar para o doutor se ele já foi escolhido para dar uma notícia triste para a família e qual foi o momento mais difícil que ele teve. Já teve? Foi feito? Não foi feito. E o momento que ele teve mais, foi mais difícil para ele falar para a família a respeito de um. Eu já tive bastante oportunidade de dizer isso, porque eu trabalho com UTI e eu faço cirurgia, né? Então, eu convivo, assim, diariamente com a morte, né? E eu acho que, assim, dessas notícias, para mim, a que foi, talvez, mais difícil, talvez tenha sido a morte de uma criança, filha de uma funcionária nossa lá do hospital, que envolveu, assim, uma situação bem, bem delicada. Ela tinha sido atropelada e era uma menininha de 3 anos. Mas tive situações outras difíceis, como a morte do meu irmão também, que eu tive que dizer para a família, né? Então, mas assim, nessa hora, assim, graças a Deus, eu consigo me manter numa certa racionalidade para a gente poder também transmitir de uma forma segura e de uma forma serena, sem desespero, sem transmitir mais angústia ainda do que a família já está passando, né? E acabamos não conseguindo entrevistar a Viratalia também, né? Porque ela teve que atender a pequena Thalia. É. E não sei se temos tempo, o que nós vamos fazer agora? Tem? Thalia cantou. Tem perguntas aqui para o doutor. Pergunta do Israel. É possível que uma criança tenha labirintite? Labirintite? Labirintite, ela pode dar em qualquer idade, né? Não sei qual a idade dessa criança, né? Mas a labirintite, ela não é um diagnóstico, vamos dizer assim, primário. Ela tem que se escolher algumas outras causas também para depois se firmar um diagnóstico de labirintite. Nem toda tontura é labirintite, né? Aquele caso da diarreia crônica ainda continua aqui. Ele insiste. Ele pergunta se tem algum remédio recomendado. Ele disse que quando viaja, quando ele fica nervoso, é onde piora as coisas. O ideal sempre é analisar caso a caso para ter certeza realmente da causa dessa diarreia. Não é o fato de aceitar remédio assim pela internet, não errar ainda, não é mal. Vou aceitar uma fralda geriátrica. Se eu for pro Lehrain, eu já faço a receita. Charles, faz a propaganda aí do sorteio da Torá. Você pode concorrer a essa Torá que está na minha mão aqui, ó. Basta você entrar no MSN, radioisraelita@hotmail. Esqueceu? E completar a frase. Que então eu esqueci. Qual que é, Gerson Jô. Você envia a... Lá até ele esqueceu. Que eu estou olhando a pergunta aqui. Mas complete a frase: para mim a Torá significa... Tem bastante gente concorrendo, eles estão mandando a frase, eu estou anotando o nome ali, não está dando para ler todas, mas está sendo anotado. E a frase que eu quero mesmo? Tem 82 pessoas aqui online no MSC, muitas legal. Perguntas. Legal. A frase para ser completada é: para mim a Torá significa... ..reticências. Fazer mais uma pergunta, é sério agora. Você acompanha o programa, sabe que o Gerson realmente tem problemas sérios de saúde. A gente está tentando tratar o Gerson. Fora brincadeira, tudo. Eu particularmente fico preocupado. Então, esses dias ele engasgou com arroz e quase morreu. A mulher dele tinha acabado de ganhar neném, arroz. Tinha acabado de fazer cesárea e teve que carregar o homem de 200 quilos no braço. Ed, não está ouvindo a pergunta, Ed? Então, se tem alguma coisa, ele fala que não pode fazer exercício. A gente convida ele para brincar, para jogar bola. Não, não pode. Se ele fizer 5 minutos, ele morre. Pode sugerir para ele, como tratamento sério mesmo. Qual, qual a sugestão para o tratamento do Gerson, ele que sofre desse problema? Ele vai comer arroz 2 horas da manhã, que ele abre a geladeira e ele se engasga. Então qual o problema? Acho que... nesse caso, talvez fechar a porta da geladeira às 2 horas da manhã e não deixar. O problema é que a esposa acompanha. Mike, queria agradecer ao pessoal de Brusque, o snude da minha filha lá. Pode filmar ela lá mesmo? Filma lá também. Tá dormindo. Nossa, que é o snude, agradecer. O snude. Oh, as duas é, ali, o esqueci já o que é. Snoot. Estão perguntando qual a especialidade do doutor aqui, que se ela pode fazer perguntas sobre bebês. Não, eu não sou pediatra. Não é pediatra, não. Não, não. Eu sou cirurgião geral do aparelho digestivo e sou intensivista. Cuido de UTI e faço cirurgias. Tá. O Gil Dazzi faz uma pergunta aqui, e até eu quero acrescentar sobre essa pergunta. O senhor poderia falar sobre o câncer de próstata? E diz que no Brasil isso é mais comum isso pelo preconceito que o homem tem em fazer o exame. É, na verdade, assim, não é, eu não sou especialista em câncer de próstata, mas a gente pode dar uma recomendação bem importante, que todo homem acima de 40 anos, ele tem que fazer pelo menos uma vez ao ano o exame de próstata, né? Que inclui o exame médico do toque, ou o ultrassom. Só repete a idade, acima PSA, de... 40 anos. É, pode fazer o ultrassom. É. Ultrassom. Gerson, você está com 40, você tem que fazer 3 vezes, porque é. 43, né, que você tem? É. E se além disso, fazer o PSA. Faz numa semana as 3 vezes. Não, mas é quase como obrigatoriedade para o homem, igual a mulher tem que fazer os preventivos de mama e colo de útero, o homem tem que fazer de próstata. Tem um quarto dos homens vão ter problemas de próstata. Um quarto, não, um quarto dos homens. Isso não quer dizer que vai ser câncer de próstata. Uma pequena parcela desse um quarto vai ser câncer, né? É, mas um quarto dos homens vão ter algum tipo de problema na próstata. Então é um índice muito elevado e que exige uma certa preocupação. Eu disse que esse preconceito é mais no Brasil. Acho que uns 5 anos atrás a gente recebeu aqui em Curitiba um casal de médicos lá de Portugal. Sim. E meu pai passou mal, ele estava vomitando. E o médico falou, ah, não adianta comprar remédio que ele vai vomitar. Então, vai lá e compra supositório de Buscopan. Eu fui na farmácia, perguntei do supositório de Buscopan, o farmacêutico olhou para mim, o que você quer? Isso aqui não existe aqui. Diz que em Portugal é normal, mas se essa pessoa está vomitando, não tem como. É verdade, e com razão. É. Mas o brasileiro, de uma certa maneira, ele é muito preconceituoso mesmo. É. Eu não sei te explicar a origem disso. Porque... O cara morre, mas não faz isso. É verdade. O Jorge está pensativo? O que ficou pensativo, Jorge? Ele acabou ficando sério. Ultrassom, meu primeiro, eu queria saber. Acabou a graça. Não, que eu estava agradecendo sobre o Snoot. Oh, mudando de assunto. Mas... Você marca para o Gerson o exame de próstata, faz favor. Tá certo. Eu queria a Ravirá Paula que deu, mandou o Snoot lá. Ele está desviando o assunto ainda. Ele insiste. Se não parar, você vai passar mal. Você vai passar mal. Já vermelhou.